muita vento, cola e tempestade. Guerra avisada não mata soldado. Se eu lhe disser que até sente saudade, não vá pensar que estou apaixonado, porque eu sou da madrugada, sou cobra criada, sigo meu faro. Se o cerol passou, tem pipa voada, tô na virada, pronto pra faro. Vamos dançar. Quem é boi deitado, já se iludiu cheia de esperança.